A única coisa que eu posso te dizer sobre as eleições é que eu fico pedindo a Deus que a democracia prevaleça na Argentina, que vença a democracia. Sabe, que vença um candidato que tem mais perspectiva de falar de inclusão social, de falar de desenvolvimento, e não um candidato que acha que tudo que é investimento em políticas públicas é gasto. E um candidato que pense que resolver o problema da Argentina é privatizar empresas públicas. Eu, sinceramente, fico torcendo para isso, porque a Argentina é um parceiro privilegiado do Brasil. O Brasil tem muito, muito, muito, sabe, com o crescimento da Argentina, nós queremos estar unidos, nós queremos ter empresas conjuntas, nós queremos construir parcerias, porque assim a gente vai crescer compartilhando o nosso crescimento com um país do tamanho da Argentina. Portanto, eu espero que a democracia vença na Argentina e eu já estarei feliz.